entristeço, mas eu me aprisiono. Será que vale quanto isso que eu tô vivendo? Era o sonho de muitos, eu sei, só tô tentando ser menos direto no que eu quero. É óbvio que eu tô sonhando. Mano, cê quer saber do mundo é triste. O que é mostrado pra gente é bala e fogo, é choro livre. E quem se livra, aponta a caneta, aponta o dedo pra justiça e segue junto dessa treta. A falta de água atinge a minha região. Eles têm tempo de implicar o porquê canto sempre com meu coração. Talvez por impulsão eu sou novo, menor de idade, tendo peito pra peitar a opinião de um ancião. Vida leva, vida seca, vida cobre a minha cor, pra poder chorar sozinho e ver a luz do candelabro. Crise decreta, cria meus cria, sufoca a crista do Criador. E que nunca falte vida pra eu parar de compor. E quanto tempo vai passar na brincadeira até dizer que sim? A saudade que te dá é o tesão que passa por mim. É fácil, fácil de mudar se tem vontade de há uns dias e ainda não saiu de mim. E quanto mais o mundo cobra, a gente se desdobra. Se sobra, sobra da gente se rende. Suspiro dias lindos que eu já vivi, pra esquecer o caos que eu me estabelecia. Me entenda, se passa nem lembra dos sonhos que cê perdeu por se achar menos que os outros. Sei que basta mais que força pra se ir. Segura a mão de quem te ama, o agora é dia. Aonde nunca falta vida, nessa a prece que é só ida. Sem ela é fim, é sem saída. Lidar com os dias de hoje, sem pé nada se cria. Pode ver o dia nascer, mas sem perspectiva. O tempo passa, nada nosso. Disputa feia, destroço nosso espaço por poder. A cada quadra elas rogam, noite adentra, espera dos seus mais valiosos. Depois de sentir que a vida não é só ter, na ponta da caneta é eterno. Saudade disso, aprendi isso há uns dias na falta disso, mano. Ter um peito que por nós esbrava, assim o candelabro nunca apaga. Quanto tempo vai passar na brincadeira até dizer que sim? A saudade que te dá é o tesão que passa por mim. É fácil, fácil de mudar se tem vontade de sumir. Aprendi isso há uns dias e ainda não saiu de mim. E quanto tempo vai passar na brincadeira até dizer que sim? A saudade que te dá é o tesão que passa por mim. É fácil, fácil de mudar se tem vontade de sumir. Aprendi isso há uns dias e ainda não saiu de mim. Thank you.